o seu coração. Ele já me escolheu pro seu lado, já não quer ver nós dois separados. Ele quer ver a gente feliz. Escute o seu coração. Ele diz que me ama baixinho. Ele fala de amor com carinho. Mas você nunca sabe o que diz. Eu queria você sem ninguém do teu lado. Teu olhar bem no meu, meu sonho dourado. Pra você me dizer que cansou de viver se escondendo de mim. Eu queria você de uma vez para sempre. Toda sorte no amor eu queria pra gente. Se viver é sonhar, como posso deixar você longe de mim? Me amarra, me agarra em teus braços, do jeito que eu gosto. E entrega pro meu coração esse medo sem fim. E diz pro teu coração que não vive sem mim. Oh, oh. Eu queria você. Teu olhar bem no meu, no meu sonho dourado. Pra você me dizer que cansou de viver se escondendo de mim. Eu queria você de uma vez para sempre. Toda sorte no amor eu queria pra gente. Se viver é sonhar, como posso deixar você longe de mim? Me agarra em teus braços, do jeito que eu gosto. Entrega pro meu coração esse medo sem fim. Oh, oh, oh. Me amarra, me agarra em teus braços, do jeito que eu gosto. Pro teu coração que não vive sem mim. Oh, oh, oh. Me amarra, me agarra em teus braços, do jeito que eu gosto. Entrega pro meu coração.